Blue, um caco azul no mar de metal, no céu da cidade, no meio da tarde. Não tem pão de açúcar nem litoral. O mar de São Paulo é continental. De blue, um caco azul no mar de metal, no céu da cidade, no meio da tarde. No mais eu fico em paz, no meio do caos. Eu não tenho carro e acho legal. De blue, blah blah blue, Scooby Doo, wap-a-boo.